2 Salvador, bom dia, 135, 17, passou Índia Serra, Baixada e Travada. 3517, bom dia, pouso autorizado, pica no 0, vento 1, 60, 160 graus, 089, ajustado 1014. Ajustado 1014, tem livre pouso na 10, 335, 17. Tran 35 no 7, no solo 07, direita, via Foxtrot 1219. 219 na Foxtrot, tá bem. 517. Pode sintonizar um 219, por gentileza. Bom dia, China 6225. Acione a identificação, voe Bonf para a chegada Bonf e chame no ideal descida. Está em contato com o radar 767 milhas nordeste de Salvador. Com você, na Foxtrot. Polícia 9972, aciona a identificação, chegada Mário, pista para o nível 050. 50, podemos voadora? Autorizado, direto do Duna, Federal 9972. Duna, descendo por 50, não, 972, obrigado. A Xenia 6225, desça para 4.000 pés com a Wilson 0 no 4. 4.000 com a Mega 14. 9972, está livre. Final do procedimento, desce para 2000, informe estabilizado, ajuste no 094. Estação 2000, informe estabilizado, obrigado. Ligou 1865, acionei a identificação. Autorizado a chegada Bonf, desça para o nível 050. Esse foi o Bonf 050, 865. Autorizado pelo Oxené 6225. Bom dia, autorizado de Leandro, 440, 1160 graus, com 89, o estado 2014. 2014, bom, 9-1, autorizado de Leandro, até 490. Oi, corre frequência 1-1895. 1-1895, não é verdade? Vai sair. 1961 da Gladys 2, controle 1-20-8, Goiás. 961, prossegue 208, um ótimo dia, senhor. Bom dia. Torre 9972, Sideral, estabilizado. Bom dia, Sideral 9972, pista 1-0, pouso autorizado, vento 1-50 graus, 8-9, ajuste de altímetro 0-4. E 14, pouso autorizado, 1-0, 9-6-3. 7-2. O 91 no 150-360, está presente direita, Leda, graças. Rodrigo 1759, acione identificação, chegada BOMF, desça para o nível 050. Direto para cargo 6570, acione identificação, autorizado a chegada mar e desça para o nível 060. O 1961, chame agora Recife, frequência 13325 e alterna 13395. Bom, 91, prossegue Recife, 13325, 13395, bom dia. Sou 1865, está autorizado a final do procedimento, número 2 em aproximação, o ajuste no 094, desça para 2000 e informe estabilizado. 2014, número 2, comando estabilizado, boa noite, né? É 225, completa final, chame a 2, Salvador, 118.95, tambor posso. Obrigado. Com a localização IHS, 10. Gente, tráfego avistado, reporte externo, aguarde autorização para o pouso. Cargo 6570, voo em posição Itapê. Passando o marcador, baixado para lá. 2, 25 da Oxené, pista 10, livre pouso autorizado, vento 1,60 graus, 89, ajustado 104. Autorizado pouso, pista 10,625. Oxalém 6225, solos 33, direita via Foxtrot, chame solo em 1219, bom dia. Está autorizado ao final do procedimento, desça para 12.000, 8.904, informe estabilizado. Para 2.000, 8.000, 8.000. 60, está na 9.0, agora no 8.605. Decimal 9.5. 18.95, perdão. Bom dia, é o 1.875. 1.759, velocidade para 2.109, vai seguir com o número 3 na aproximação, Boeing 767-300. Cheque, trem de pouso, vento 1.70 graus, 62 nós, altímetro 0.4, pouso autorizado. Está mais travado e pouso na 0, boa noite, 67. 1.093, controle Salvador. Retração para sequenciamento, curva direita na Pro 230, seu limite ao localizador. Desce e mantenha 3 mil pés. Controle 1.093. 093, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Bonf. Acione identificação, desça para o 050 na chegada Bonf, não vai perder o contato com o 1327. Gol 1865, no solo 39, direita, via Foxtrot, chame solo 1219. Foxtrot 219. Via. Pode ir, pegar. Gol 1759 para o localizador, curva esquerda na proa 150, está autorizado a final do GLS, informe estabilizado, desça para 2000 pés. Gol 1759, controle. Estou recebendo apenas a portadora, Gol 1759, poderia confirmar? A proa 150, GLS 2015, confirma. Confirma, índice de redução para aproximação, tráfego informado, está a 7 milhas à sua frente. Camará, capturado em 120, obrigado. Apsa cargo 6570, completa final e chame a torre Salvador 11895. 1895, 6570. Torre Salvador, bom dia, apsa cargo 6570, final da Almazã. Bom dia, apsa cargo 6570, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 160 graus, 629, altímetro no 014, pouso autorizado. Nervoso, né? Checado, né? 795, nota estabilizada visual. Fase completa final, chame a torre, Salvador 595. 295, bom dia. Voo no 093, desça via para 2000, informe no localizador, ajuste no 094. Linha 2000, na 0 na frente, nós tomaremos o organizador na 0 na frente. Oi, bom dia, Gol 759, para a ILS. Fica de certo. Bom dia, Gol 759, tráfego avistado, número 2 para o pouso, reporte externo checado, guardando autorização. Chama lá. Victor Cargo 6570, Solos 45, Libéria Direita, última, Golf, chame Sol 1219, bom dia. Golf 219, bom dia. Pulo 759, cheque 3 de pouso, vento 1, 60 graus, com 0,6 dúzia de 9, ajuste de altímetro no 0, no 4, pouso autorizado. 759, cheque, obrigado. Salvador, bandia Stan 3597, ponte 0 a prova. Aliar e manter Stan 3517, pista no 0, bom dia. Alinha e mantém 1 a 0, Stan 3517. 118.95. 118.95, na tela, não fez um dia. Salvador, bom dia, 0933, 3.040. Bom dia, voo no 093, reporte, marcador externo baixar travada, aguarde autorização para o pouso. 319 da TAM, tomando posição para a decolagem. Gente, reportador interno, cheque de trem, 093. 1759, no solo 48, direita via Foxtrot, chame o solo 1219. Foxtrot via, 9. Via. Decolagem autorizando a pista 1-0, 170 e meia dúzia. Primeiro decolagem pista 1-0, tá 3-5-1-7. Passando externa, baixei, travou, 1-0-1-3. 093, continue a aproximação, aguarde a autorização para o pouso. Aguarde a autorização, 093. No 093, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, com meia dúzia nós. Esse pouso 10, bom, 1093. Jan 3517, decola 50, chame controle 120, décimo 8, boa viagem. Controle 208, Jan 3517, obrigado. Controle Salvador, TAM 3517, na saída Arbor. TAM 3517, contato radar, contato elétrico da presença. Ah, ok, não consigo compreender a mensagem, o TAM 3517. 7, contato radar, suba para o nível 320, autorizado Elefa. 320 voando Elefa, tá 3597, muito obrigado. No 093, sol 52, direito, 121, 9. 9, direita, obrigado, Rodrigo. Rodia Rio 5973, acione identificação, voe direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 095. Para 2000, na Duna, Alma Luna Approach, good morning, Sierra Alma 970, information contact. Federal 9970, is Concord Dance, clear Mari Aurora, down to flight level 050, connect 1015. Down to 050, 1015, Concord Dance, and to flying direct Duna. We are clear to fly direct Duna intercept from Federal 9970. Flying direct from present position to Duna. Federal 970, thank you very much. 3517, chama agora Recife, frequência 1288 e alternado 1260. Agora com Recife, 1288, alterna 1260, teste 3517, obrigado, bom dia senhor, bom trabalho a todos aí. Seu bom voo. Azul 4040, bom dia, autorizado alinhar, decolar, pista 10, vento 1,60 graus com 629, ajustado 1014. É, tá com uma pequena variação, 1014.9 e 1015, mas agora estabilizou em 1014.9. Ah, 9970, you are cleared to descend to 2000 feet, connect 101, fast loop on local as a course. You are number 2 for approach. Okay, descending now to 2000 feet, 1015, and we are number 2 for approach.